que ganhou a edição passada do Quem Quer Ser Endividado, 7 edições invictas, ganhou com 100% de aproveitamento e vem para essa edição querendo um bicampeonato, não é verdade? Seja muito bem-vindo, Ronald Luiz! Alô, Ian! Alô, meus amigos de todo o Brasil! Quantos tempos, né, que a gente não se ouvia, né? É muito verdade. Muito tempo! Oi, Ian, que coisa boa estar aqui, né? E mais uma vez vamos tentar aí, né, ganhar, porque nosso objetivo é ganhar e não perder. Porque se a gente perde, a gente não ganha, né? Então, é isso aí, vamos nessa para mais um Quem Quer Ser Endividado. Muito bem, muito bem. O Ronald já tá com todo o gás. E do meu lado direito temos o desafiante de hoje, diretamente de Penedo, Alagoas. Ele que é, inclusive, um dos grandes incentivadores do nosso programa, né? Paga um cascalho pra gente todo mês, mas não é por isso que ele está aqui, é porque a gente não tinha outra pessoa pra chamar. Então a gente chama ele, direto de Alagoas, Anderson Lima. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ian. Vamos botar pra atorar o Ronald aí, porque ele tá se achando demais. Então vim aqui pra desafiar e vamos quebrar essa hegemonia. É época de novos tempos no Quem Quer Ser Endividado. Ih, olha aí, galera. Meu querido, eu sei que você tem lembranças muito negativas desse tema, sapatada, mas vamos ver aí. Mas enfim, meus amigos, vamos explicar aqui o formato do programa, porque tem muita gente que chegou agora e não entende como é o nosso Quem Quer Ser Endividado. Funciona assim: nós temos duas fases. Na primeira fase, nós temos 6 perguntas, 3 para cada oponente, certo? E cada um começa com R$15. Se a pessoa errar a pergunta, ela paga R$5 ao seu oponente. Na segunda fase, é o tudo ou nada. Quem errar a pergunta, perde tudo, o dinheiro passa pro oponente, certo? E se no caso de todos acertarem as perguntas da primeira fase, as perguntas da segunda fase, ninguém errar nada, nós vamos para uma rodada extra, onde o primeiro que errar cai e o outro passa para a próxima etapa, certo? Deu para entender mais ou menos? A nossa forma de escolher quem começa também mudou. Antes era na base do Uni, do UNIT, Salame Mingue, agora é na cara e coroa. Então eu quero que os dois escolham uma face da moeda aqui, moedinha de 50 centavos, bonitinha, ano 2008. Podem escolher aí à vontade. Eu acho que eu vou de coroa. Não, eu falei primeiro, não. Coroa. Tá, cara ou coroa pra decidir. Olha aí, quem vai escolher a disputa, cara ou coroa. É a disputa pelo coroa, vocês estão vendo aí? É os cabeça branca. Fala aí. Não, deixa o Anderson, que ele é muito do velho, então ele fica com a coroa e eu fico com a cara. Pronto, aí. A cor é tudo, é tudo. Não tá. Beleza. Então, Ronald com a cara, Anderson com a coroa, não é isso? Isso. É isso aí, Psy. Muito bem, eu vou lançar aqui a moeda, só um instante. Peraí, ainda tem que lançar direito. Caiu na cara. Então, quem começa? La garantia soy yo. Olha aí, Ronald Luiz começando muito bem o nosso Quem Quer Ser Endividado. E vamos agora, Ronald, a sua primeira pergunta de hoje. Vamos lá, né? Como se chamava o macaco de estimação do cantor latino? Letra A, Donkey Kong. Letra B, Elevens. Letra C, Twelves. Ou letra D, Simão. Como se chamava o macaco de estimação do cantor latino? Resposta, Ronald Luiz. Essa é muito fácil, saudoso Twelves. Que Deus o tenha aí, nesse universo dos macacos aí. É isso aí. Então é a letra C, não é isso? Letra C, Twelves. Isso aí. Muito bem, o Ronald foi na letra C, Twelves. E a resposta está... correta! Olha aí, Ronald Luiz já começando muito bem, ninguém perde nada, Ronald segue com R$15, Anderson Lima segue com R$15. O Twelves era o macaquinho, né, de estimação do canto latino, faleceu, o bichinho fugiu, foi atropelado, né, hoje está no céu dos macacos, e é isso aí. Anderson Lima, agora chegou sua vez, vamos à nossa primeira pergunta. Vamos nessa. Quem é o autor da frase "No futuro todos terão seus 15 minutos de fama"? Letra A, Silvio Santos. Letra B, Elton John. Letra C, Amaury Júnior. É a festa do branco! Ou letra D, Andy Warhol? A resposta para essa pergunta você vai ouvir no próximo bloco, então não mude de estação, daqui a pouco nós voltamos com mais Quem Quer Ser Endividado. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Pedra Branca FM, apoio cultural. sábados, às 11 da manhã. Programa Gestão em Foco. O cidadão bem informado sobre as ações do governo municipal. Saúde, educação, esporte, infraestrutura e muito mais. É sábado pela Rádio Pedra Branca FM. Realização, Prefeitura Municipal de Pedra Branca. O trabalho continua. Agora você não precisa mais se deslocar para outras cidades para comprar o seu material de construção. Isso mesmo, em Pedra Branca a loja PB Construções tem o melhor preço da região. Materiais do alicerce ao acabamento você vai encontrar na PB Construções. Pensou em construir ou reformar? Venha para PB Construções. Cal, cimento, blocos, brita, areia, ferramentas, material hidráulico e elétrico, tintas e muito mais. Na PB Construções você também vai encontrar os melhores pisos e revestimentos da atualidade. Visite a loja na Avenida Adalto Oliveira, no centro da cidade. Disque entregas 981 84 1115. E a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus. Vem aí mais uma promoção no frigorífico Ideal. É nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de julho. Lembrando que a promoção é à vista ou no cartão de crédito. Cuida, vem pra cá. Temos patim, colchão mole, alcatra, contrafilé, por apenas R$ 33,49. Colchão duro, lagarto, patim da paleta, por apenas R$ 32,49. Assém, R$ 27,89. Ponta peito, R$ 27,49. Forro de lombo, R$ 27,89. Pescoço, R$ 15,99. Chuleta, R$ 24,99. Costela, R$ 18,99. Chambaril, R$ 16,99. Frango do dia, R$ 11,99. Linguiça Aurora, R$ 17,99. Lembrando que a promoção é somente nesta quinta e sexta-feira. Corre, vem pra cá! Estamos esperando por você. Frigorífico Ideal, uma organização de Juliano e Joilma. Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Policlínica Nossa Senhora da Conceição. A Policlínica Nossa Senhora da Conceição presta atendimento de excelência, trazendo uma visão diferenciada de medicina. Prezamos pela qualidade com abordagem integral do paciente e atendimento humanizado. Mamografia, radiografia, laboratório, ultrassonografia, densitometria óssea. Consulta em geral. Telefone de contato 99694-6860. Policlínica Nossa Senhora da Conceição, em Itaporanga. Fica localizado na rua Irineu Rodrigues da Silva, 124, ao lado do INSS. Policlínica Nossa Senhora da Conceição, cuidando bem da sua saúde. Vem aí a festa em comemoração ao Dia dos Pais. É dia 13 de agosto, no Bar Pingo de Ouro, em Pedra Branca, Paraíba. E pra fazer a festa, tem as seguintes atrações. Joelino dos Teclados. E pela primeira vez em Pedra Branca, Parceiras da Farra. Para viver um grande evento. Você não vale a gasolina do meu carro. Você não merece. Chama, chama, chama, chama. Parceiras da da Farra. A festa começa a partir das 21 horas. E você é o nosso convidado especial. É dia 13 de agosto, no Bar de Pingo de Ouro, em Pedra Branca, Paraíba. Festa em comemoração ao Dia dos Pais. Apoio, vereador Silvestre Clementino. Mercadinho Cristo Rei. Organização, Divan e Teteia. Crede Fácil. Organização Alailton e Família. Loja de Móveis, Barreiro. Organização, Antônio Barreiro e Família. Professor Antônio Dantas. Arcontec. Organização, Cleudo Fábio e Marco Joaquim. Mercadinho Boa Esperança. Organização, Menininho e Família. E MS Dutos. Organização, Mike Sabino. Realização, Geraldinho e Família. O pior programa do rádio está de volta. E estamos de volta com o nosso Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Estamos na segunda pergunta da primeira fase de hoje, que é a seguinte: quem é o autor da frase "no futuro todos terão seus 15 minutos de fama"? Letra A, Silvio Santos. Letra B, Elton John. Letra C, Amaury Júnior. Ou letra D, Andy Warhol? Resposta, Anderson Lima. Ah, essa eu achei muito fácil. A letra D, de Andy Warhol. Aoi, uma imitação boa. É maravilha, maravilha. Melhor que a minha. Então você foi letra na... Letra D. Letra D, Andy Warhol. D. E a resposta está... correta! É isso aí, Andy Warhol que colocou essa grande frase em questão e realmente virou realidade, né? Hoje em dia, com a merda do TikTok, todo mundo tem aí seus 15 minutos de fama, até quem não merece, né? Mas o importante é que... menos de um minuto de fama. Menos de um minuto. Mas o importante é que ninguém perdeu nada até agora. O Anderson Lima segue com seus 15 reais suados. Ronald Luiz também com seus 15 reais. E agora, Ronald, vamos à nossa segunda pergunta. Muita atenção! Em que país aconteceu o fenômeno conhecido como epidemia de dança em 1518? Letra A, Alemanha. Letra B, França. Letra C, Inglaterra. Ou letra D, Itália? Em que país aconteceu o fenômeno conhecido como epidemia de dança no século XVI? Resposta, Ronald. Cara, eu acho que eu vou chutar a França. Tem certeza? Faço a menor ideia. Olha, eu vou chutar a França. Vamos lá. Ronald escolheu a letra B, França. E a resposta está... correta! Realmente, a epidemia de dança aconteceu na cidade de Estrasburgo, que hoje é da França, né? Mas antigamente era da região da Alsácia, se eu não estou enganado. E foi um negócio muito esquisito, porque eram várias pessoas, o número varia, né? Uns dizem que foram 50, outros dizem que foram milhares, que dançavam loucamente pelas ruas por meses e meses. Mas, ô Ian, agora essa doença está aí no dia de hoje, é o TikTok. As pessoas começam a dançar desse jeito. É verdade, meu amigo. Não, eu vou contar aqui pra vocês um negócio. Que outro dia eu tava vendendo cartela na rua e eu fiquei muito feliz porque eu tava com a minha caixinha de som, né, zoadando e tudo. E aí eu passei por duas meninas que estavam gravando um TikTok, né, dançando, rebolando lá, feito doidas. Eu atrapalhei o TikTok de duas garotas. Foi o meu melhor dia em muitos tempos. Realmente, um herói nacional aí. Eu mereço uma medalha. Mas enfim, Ronald Luiz segue com 15 reais. Anderson Lima continua com seus 15 reais. Atenção, Anderson, vamos à nossa próxima pergunta. Vamos nessa. Qual dessas praias brasileiras não é própria para a prática do nudismo? Letra A, Tambaba. Letra B, Praia do Saco. Letra C, Massarandupió. Ou letra D, Galheta? Qual dessas praias brasileiras não é própria para a prática do nudismo? Resposta, Anderson. Ah, eu acho que vou chutar igual o Ronald aí. Eu acho que, por parecer óbvio, eu vou nela, na Praia do Saco. Tem certeza? É, vai, letra B. Vamos nessa. O Anderson foi na letra B, Praia do Saco. E a resposta está... correta! Realmente, não é. Parece, mas não é. A Praia do Saco é uma praia comum, muito bonita, inclusive do litoral sergipano. Mas Tambaba, Massarandupió e Galheta são realmente praias de nudismo. Você já chegou aí em alguma delas, Anderson? Não fui. Tô fora, quero não. E você, Ronald, já chegou aí em alguma? Não, desconheço. Tambaba. Nem no saco, não, cara. Eu também. Zambaba eu conheço por televisão, porque teve muitas matérias de programas como o Pânico e etc. Geraldo que foram Luiz Zambaba. Também. Eu lembro do Geraldo Luiz, velho. Foi visitar Tambaba. Pelo amor de Deus. Pix, olha aí o quadrilho do Pix. Igual pro Michel. Mas enfim, o Anderson continua com seus 15 reais. Ronald Luiz também continua com seus 15 reais. Ninguém perdeu nada. Tudo igual aqui no Quem Quer Ser Endividado. E vamos agora, Ronald, a nossa última pergunta dessa primeira fase. Muita atenção. O que significa a abreviatura KG? Letra A, quilômetro. Letra B, quilograma. Letra C, quilolitro. Ou letra D, kilowatt? O que significa a abreviatura KG? Resposta, Ronald. Ah, essa é fácil. Repete antes, desculpa. Pode repetir a alternativa, por favor. Letra A, quilômetro. Letra B, quilograma. Letra C, quilolitro. Ou letra D, kilowatt? Olha, quilograma, né? Eu disse que era fácil, ainda pedi pra repetir. Nossa, que eu tô nervoso. Calma, tá zero pra ele. Eu não tô respira, bem, não. É quilograma, quilograma. Quilograma, não é isso? Quilograma. Muito bem, Ronald foi na letra B, quilograma. E a resposta está... correta! Realmente, KG significa quilograma, né? Quem estudou matemática, quem estudou física na escola, né? Acho que lembra disso ainda. Ronald Luiz é um cara jovem, então tá de cuca fresca. Olha aí, olha. Cumpriu a cota de matemática. Não venha mais com matemática hoje, não, viu, seu sacana? Não venha mais hoje, não. Ah, muito bem. Daí. Muito bem, Ronald Luiz continua com seus 15 reais, Anderson Lima continua com 15 reais, o Ronald acha ruim quando tem pergunta de matemática aqui. Fazer o quê, né, bicho? É a regra. Quem escolhe as perguntas não sou eu. É o programa aqui, um programa muito moderno, chamado Microsoft Word, não é verdade? Vamos agora, Anderson, a nossa última pergunta dessa primeira fase. Muita atenção. Qual o nome da primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil? Letra A, Turma da Mônica. Letra B, Gibi. Letra C, Tico Tico. Ou letra D, Pasquim? Qual foi a primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil? Resposta, Anderson. Nossa, e o pior que eu li a biografia do Maurício de Souza e dá pra excluir a A e a D, né? E ele comprava e tipo, era proibido criança, LGBT, dizia que... igual aos videogames hoje em dia, né? Que estimulava a violência e tal. E ele falou que ele comprava os dois, só que eu tô tentando lembrar qual é. Tipo, eu acho que o GBT é o mais conhecido. Então eu vou de tico-tico, que é a C. Não sei se tá certo. Você vai nascer, né? Uhum. Muito bem, Anderson Lima escolheu a letra C, Tico Tico. E a resposta está... correta! Ninguém errou nada nessa primeira rodada, impressionante. Realmente, a primeira revistinha em quadrinhos do Brasil foi a revista Tico Tico, né? Ainda lá nos anos 1910, aí depois surgiu o Gibi, o Pasquim, a Turma da Mônica e várias outras que a gente conhece hoje, né? Mas a primeira foi realmente a Tico Tico. Então, meus amigos, encerramos essa primeira fase do nosso Quem Quer Ser Endividado de hoje com tudo igual. Anderson Lima com 15 reais, Ronald Luiz segue com 15 reais. O que é que será que vai acontecer nessa segunda parte? Só uma coisa. Antes do intervalo, só um abraço pro grande ator Marcos Pasquim, grande abraço. E é isso aí. É isso aí. É o grande pescador parrudo. Agora, com a mágica da edição, nós vamos saltar no tempo. E quando a gente voltar, já estaremos na segunda fase do Quem Quer Ser o Endividado. Vamos lá? 2 horas depois. Que corte maravilhoso! Estamos de volta aqui com Quem Quer Ser o Endividado, na nossa segunda etapa. O Ronald Luiz e o Anderson Lima estão empatados, acertaram todas as perguntas da primeira etapa. Ninguém errou nada, todo mundo continua com seus 15 reais do início do programa, mas agora é a rodada de fogo. Quem errar perde tudo e passa o dinheiro pro oponente, então muita atenção, prestem bastante atenção no enunciado, vocês aí de casa podem treinar também. E é isso, boa sorte aos dois. Como o Ronald começou a primeira fase, o Anderson vai começar agora a segunda. Alô, Anderson, tá na escuta? Quero ver. Beleza, então vamos agora à primeira pergunta desta segunda fase. A Cordilheira de Montanhas dos Cárpatos está localizada em que continente? Letra A, América. Letra B, Antártida. Letra C, Ásia. Ou letra D, Europa? Nossa, se fosse carrapato eu saberia. Nossa, o Ronald vai pegar esse dinheiro, velho. Ah, vai, vou chutar na Ásia. Presta atenção, você vai mesmo de Ásia? É, presta atenção, um troço que eu não sei. Você, você disse pra gente botar pra torar nas perguntas, estamos aí, né? Depois não reclama. Mas enfim, o Anderson foi na letra C, Ásia. E a resposta está... Errada! A resposta certa seria a letra D, Europa, a Cordilheira dos Cárpatos, né? Muito conhecida lá, além dos Alpes, né? Outra cordilheira bastante conhecida de montanhas no leste europeu. E com isso, o Anderson vai ter que pagar seus R$15 ao Ronald Luz. Muito triste, muito triste. Mas se o Ronald errar, passa pra mim, não é isso? Muito passa. Triste mesmo. Se ele errar, todo o dinheiro vai pra você. Então, conte com o golpe de sorte. Tá, torça pro Ronald perder, tá certo? Agora, Ronald, é a tua vez. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Vamos agora à nossa primeira pergunta dessa segunda fase. A substância sacarose é a base de qual alimento? A substância sacarose é usada em que alimento? É a base de qual alimento? Letra A, vinagre. Letra B, açúcar. Letra C, ketchup. Ou letra D, maionese? Açúcar, meu querido. Açúcar. Já foi direto essa com açúcar? Aí é porque isso me lembra as aulas de química. Exatamente. Química. Olha aí. Você gosta muito de química, Ronald? Odeio. Odeio. A porcaria. Ah, meu amigo, eu acho que tu, de tanto você odiar, você fixou o conteúdo na cabeça, não é verdade? É porque, tipo assim, tem aquelas coisas que, sei lá, a gente acaba não conseguindo aprender muito, sabe? Mas a gente vai estudando, se esforçando, né? Pra gravar as coisas. É isso aí, então você vai de açúcar, né? Letra B, não é isso? O de açúcar, suga. É isso aí, o Ronald foi na letra B, açúcar, e a resposta está... Correta! É isso aí, o açúcar tem como base essa substância chamada sacarose. Que maravilha! Continua tudo igual, Ronald Luz com R$30 e o Anderson Lima liso, sem nada, nenhum real no bolso. E agora, Anderson, é a sua vez, né? Vamos agora à nossa segunda pergunta desta fase. Vamos lá. Me ajuda aí, que você fez pra ele a pergunta do Enem e carrapatos nem é perguntado no Enem, viu? Aí pegou pesado pra mim, pro lado do Ronald foi fácil. Tá. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. No programa de computador Microsoft Word, que função deixa o texto levemente inclinado? No programa de edição de texto Microsoft Word, pergunta de informática, quem não souber, que função deixa o texto levemente inclinado? Letra A, itálico. Letra B, negrito. Letra C, sublinhado. Ou letra D, tabulação? Resposta, Anderson. Ah, inclinado é itálico. Agora eu quero meu dinheiro de volta, não tem como. Não tem como, só se itálico. O Ronald errar. Então você vai de itálico, não é isso? Isso. Muito bem, o Anderson foi na letra A, itálico. E a resposta está... correta! Mas o Anderson, como perdeu tudo, ainda continua sem nada. Muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas aí você tem que aguardar o Ronald perder... errar a próxima pergunta, né, pra você realizar. Ele vai escorregar. Rapaz, será? Nem eu confio, né? Nem eu confio, mas vamos lá. Meu querido, que isso? Vamos ver. Vamos agora pra nossa próxima pergunta. Vamos lá. Que materiais são usados pra fazer a moeda de um real? Letra A, cuproníquel e cobre. Letra B, aço inox e bronze. Letra C, ouro e prata. Ou letra D, ferro e bronze. Que materiais são usados para fazer a moeda de um real? Resposta, Ronald. Repete a pergunta. Que materiais pergunta são... não. As alternativas, né? Uhum. Letra A, cuproníquel e cobre. Letra B, aço inox e bronze. Letra C, ouro e prata. Ou letra D, ferro e bronze. Não vale pesquisar no Google. Resposta. Caramba. Acho que eu vou nessa do cuproníquel aí, hein? Pra cuproníquel. Tem certeza? Eu não tenho pra onde correr, né? Muito bem, né? O Ronald foi na letra A, cuproníquel e cobre. E a resposta está... Errada, errada, errada, errada, errada. A resposta certa seria aço inox e bronze. De fato, o cuproníquel foi usado para fazer as primeiras moedas de um real lá em 1998. Mas o material que acompanhava esse não era o cobre, e sim a alpaca. Então agora, Ronald Luiz entrega seus R$30 a Anderson. Muito alegre, muito alegre. Não, eu entrego com muita alegria para o Anderson. Aqui, Anderson, os 30 contos. Aí, meu dinheiro de volta, aí sim. Muito alegre, muito alegre. Que maravilha. Então, com isso, Ronald Luiz fica sem nada e Anderson Lima fica com seus R$30. Eita. Agora, meus amigos, alô, Anderson, vamos para nossa última rodada. Ui. Muita atenção. Nossa. Muita atenção. Que medo, que medo. As perguntas aqui realmente são de grosso calibre, então, muita atenção. Aí foi de tora. Atenção, Anderson. Que seleção ganhou a Copa do Mundo de Futebol de 1954, realizada na Suíça? Letra A, Brasil. Letra B, Uruguai. Letra C, Alemanha Ocidental. Ou letra D, Turquia? Que seleção ganhou a Copa de 54? Não responda agora, Anderson. Não responda agora, porque nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco você responde essa que pode ser a pergunta decisiva da etapa de hoje do Quem Quer Ser o Endividado. Você aí de casa também, não mude de estação. Daqui a pouco a gente volta com os instantes finais decisivos, os finalmente do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Sai daí não, viu? A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Pedra Branca FM, apoio cultural. Para quem precisa viajar, enviar e receber encomendas do sertão à capital com mais segurança e agilidade, conheça a GT Turismo. Viagens diariamente do sertão à capital, atendendo em todo o Vale do Piancó e região. Seja onde você estiver, estaremos transportando e aproximando pessoas, diminuindo distâncias e facilitando o transporte de sua mercadoria, seja ela pequena ou grande. Reserve sua passagem sem sair de casa. Pague com o cartão de crédito e desfrute de uma viagem tranquila, serena e segura. Do sertão à capital e vice-versa, já sabe, né? GT Turismo, há mais de 20 anos com você. E aí, galera, onde é que você está? De se divertir com a galera e tomar aquela cerveja gelada, curtindo uma boa música, venha para o lugar certo, Elite Bar. Temos os melhores tiragostos da cidade. Temos fava, mocotó, carne de porco, linguiça e galinha de capoeira por encomenda. E para acompanhar, temos a combinação perfeita, aquela cachaça pitu ou cachaça cabaré, ou se você preferir, aquela cerveja bem gelada. Elite Bar está localizado na rua José J. de Souza, próximo à escola municipal. Organização Bio Leite e Família. Cachaça, eu não sei vocês, mas hoje eu bebo. Bora tomar uma, bora, bora tomar uma, bora tomar uma. Você precisa cuidar do seu coração? Em Itaporanga você encontra o médico cardiologista e clínico geral, Dr. Segundo. Médico com residência em cardiologia e especialização em ecocardiografia pela Universidade de Pernambuco. Ele vai cuidar do seu bem maior. Fazendo exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, risco cirúrgico, entre outros. Doutor Segundo, médico cardiologista e clínico geral. Atendendo às terças, quartas e quintas. Na Med Center, na rua Horácio Gomes, 137, no centro de Itaporanga, por trás do Armazém Paraíba, onde você também vai encontrar os melhores especialistas em saúde do Vale do Piancó. Marque já sua consulta ou seu exame cardiológico pelo telefone 83-3451-2402 ou WhatsApp 839-9856-0355. Médico cardiologista e clínico geral Dr. Segundo, cuidando do seu coração. Vou ligar a moto com bateria e um farol alto. Autoescola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, trabalhando com as seguintes categorias: inicial, AB, renovação, adição de categoria, A ou B, mudança de categoria, D e E. Autoescola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com os melhores instrutores e o menor preço. A Autoescola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica localizada na rua João Silvino da Fonseca, saída para Boa Ventura, por trás do posto de combustível. Para maiores informações, ligue 99982-0600 ou 3451-2613. Autoescola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, educando você para o trânsito. Ah, eu vou botar o capacete, baixar a viseira, jugular, ajustar. Ótica Nova Visão é a melhor opção. A saúde dos seus olhos sempre em boas mãos. O melhor preço e atendimento é que você vai encontrar. Ótica Nova Visão. Atenção, em Itaporanga tem atendimento com médico oftalmologista nesse dia 15 de março, a partir das 8h20 da manhã. O atendimento será no consultório ao lado da Ótica Nova Visão, na rua Irineu Rodrigues da Silva, número 14, no centro, vizinho a Chico Carneiro. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo telefone 83 999 83 1361. Atenção, o atendimento será por hora marcada. A cada 20 minutos, um novo atendimento. Na Ótica Nova Visão, aqui da sua cidade, você recebe os seus óculos de grau em até 3 dias úteis. E na compra dos seus óculos de grau ou esporte, você sempre tem descontos especiais. E tem mais, parcelamos em até 10 vezes. No cartão, à vista ou no parcelamento, a melhor opção aqui na sua cidade é a Ótica Nova Visão. Agende já o seu atendimento e aproveite as nossas. Pedra Branca FM. Apoio Cultural. Você precisa cuidar do seu coração? Em Itaporanga você encontra o médico cardiologista e clínico geral, Dr. Segundo. Médico com residência em cardiologia e especialização em ecocardiografia pela Universidade de Pernambuco. Ele vai cuidar do seu bem maior, fazendo exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, risco cirúrgico, entre outros. Dr. Segundo, médico cardiologista e clínico geral, atendendo às terças, quartas e quintas, na Med Center, na rua Horácio Gomes, 137, no centro de Itaporanga, por trás do Armazém Paraíba, onde você também vai encontrar os melhores especialistas em saúde do Vale do Piancó. Marque já sua consulta ou seu exame cardiológico pelo telefone 83 3451 2402 ou WhatsApp 83 99856 0355. Médico cardiologista e clínico geral Dr. Segundo, cuidando do seu coração. E aí galera, onde é que vocês estão? Quando começa o trabalho, manda localização. Dia tá pra cachaça e tô com dinheiro. Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo. Bora tomar uma, bora tomar uma. Bora tomar uma, bora, bora. Na hora de se divertir com a galera e tomar aquela cerveja gelada, curtindo uma boa música, venha para o lugar certo, Elite Bar. Temos os melhores tiragostos da cidade. Temos fava, mocotó, carne de porco, linguiça e galinha de capoeira por encomenda. E para acompanhar, temos a combinação perfeita, aquela cachaça pitu ou cachaça cabaré, ou se você preferir, aquela cerveja bem gelada. Elite Bar está localizado na rua José J. de Souza, próximo à Escola Municipal. Organização Bio Leite e Família. Cachaça! Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo. Bora tomar uma, bora tomar uma. Bora tomar uma. Que tal concorrer a 3 super prêmios e ainda contribuir para os preparativos da festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade de Nova Olinda, Paraíba? Vai ser dia 13 de agosto, às 18 horas, ao lado da Igreja Matriz. O sorteio será online e presencial e haverá música ao vivo e quermesse. Transmissão pelos canais do YouTube e Facebook da paróquia. Primeiro prêmio, R$ 2.000 em dinheiro. Segundo prêmio, uma Smart TV. Terceiro prêmio, uma moto

Cuidar da saúde é comer bem. E a gente está aqui para te ajudar com isso. Quer comprar frutas e verduras com preço que cabe no seu bolso? Laranja, mamão, banana, cebola, tomate, alface, cheiro verde, batatinha, cenoura e muito mais. Tudo da melhor qualidade para você encher a geladeira sem pagar quase nada por isso. Porque aqui o precinho é promocional. Então visite a Verdureira Afiliar. Frutas e verduras com o melhor preço da cidade, só aqui na Verdureira Afiliar. Verdureira Afiliar, uma organização de Sueli. Fica localizado na Rua Presidente João Pessoa, no centro de Pedra Branca. Sábados, às 11 da manhã, programa Gestão em Foco. O cidadão bem informado sobre as ações do governo municipal. Saúde, educação, esporte, infraestrutura e muito mais. É sábado pela Rádio Pedra Branca FM. Realização, Prefeitura Municipal de Pedra Branca. O trabalho continua. Funcionário da Casa Rosa Eletro da Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, colegas funcionários e público que nos escuta através das redes sociais da Pedra Branca FM. Nada de sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Branca, caso José Florentino Sobrinho, localizado na Rua Manuel Paulino, número 422, aos 16 dias de mês de julho de 2022. Iniciando-se às 9 horas e estando presente o senhor presidente, Marcos Nazário da Silva, e os demais vereadores. Damião Romão Lopes da Silva, Edmilson Félix de Oliveira, Hector Teotônio Maia, Jandiano de Souza, Manuel Moura da Silva, Rômulo Oliveira Teotônio, Silvestre Valentino de Carvalho e Obirata Florentino Pereira. Após verificar o quórum suficiente, o senhor presidente abriu a sessão pedindo as bênçãos de Deus e pediu que fosse dada para a presenteada, a qual foi enviada com antecedência para todos os vereadores, que será assinado pela mesa diretora, demais vereadores e por Flávio José Rodrigues Martins, redator da ata. A palestra que é referente à sessão extraordinária do dia 21 de maio de 2022 e foi aprovada por unanimidade da Câmara. Em seguida, passou-se para as pautas do dia e foi apresentado o requerimento número 03/2022 do vereador Juliano de Souza, quando solicita junto ao Executivo a instalação de postos de internet e Wi-Fi nas principais comunidades de Pedra Branca. Em seguida, foi apresentado o projeto de lei número 10/2022 de autoria do Executivo, que dispõe sobre o programa de quartos subsidiários para a família extensa de crianças e adolescentes em situação de risco social, na forma do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 4, 5, 25, 87 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Em seguida, foi apresentado o projeto de emenda da República número 9/2021 de autoria dos vereadores Edmilson Félix, Damião Romão e Obirata Florentino. Em seguida, foram apresentados os projetos de emenda à Lei Orgânica e ao Regimento Interno da Casa número 07/2022 e 08/2022, de autoria dos vereadores Célio Tomás, Juliano de Souza e Romulo Oliveira. Em seguida, o vereador Juliano apresentou e explicou um pouco sobre a importância do seu requerimento. De acordo com o vereador, esse requerimento é uma luta antiga que começou com o saudoso Arthur Florentino. Em seguida, o vereador Edmilson Félix falou sobre o projeto número 9/2021. O vereador voltou a questionar a demora na tramitação do seu projeto, citando mais uma vez trechos da lei orgânica do município. Em seguida, o presidente Marcos Nazário rebateu o colega Emílio Santos e disse que seu projeto seria os trâmites legais da casa e seria votado em primeiro turno na sessão de emenda em questão. Em seguida, o vereador Edmilson Félix falou sobre o projeto de emenda alemanca número 09/2022. O vereador questionou a maneira como se daria esse novo recesso que o projeto apresenta e sugeriu uma alteração. O vereador sugeriu que, em vez de ter um recesso duas vezes no ano com 15 dias cada um, poderia ter apenas um com 30 dias direto. Em seguida, falou o vereador Romulo Oliveira. O vereador se dirigiu ao colega e disse que os autores do projeto irão sentar e procurar resolver da melhor maneira possível. Em seguida, passou-se para a ordem do dia e os projetos número 07/2022 e 08/2022 foram retirados de pauta. Em seguida, o requerimento número 03/2022 foi colocado em votação e o projeto foi aprovado por maioria de votos. Apenas o vereador Silvestre Clementino votou contra a matéria. Em seguida, o projeto de lei número 03/2022 foi colocado em votação e o mesmo foi aprovado por maioria de votos. Apenas o vereador Silvestre Clementino votou contra a matéria. Em seguida, o projeto de lei orgânica número 09/2021 foi colocado em votação em primeiro turno e o mesmo foi aprovado por maioria de votos. Os vereadores Murilo Gant e Silvestre Clementino votaram contra, além do presidente Marcos Lazaro também se manifestar contra a matéria. Em seguida, passou-se para o grande expediente e falou ao vereador Edmilson Félix. O vereador voltou a dizer que o presidente Marcos Nazário insiste em descumprir o regimento ao votar em uma matéria que, segundo Edmilson, isso não pode acontecer a não ser que a votação esteja empatada. Em seguida, o vereador agradeceu ao prefeito pela organização das festividades do município. O vereador também parabenizou a gestão pela matéria apresentada, onde dá o apoio às crianças e adolescentes do município. O vereador solicitou ainda que a obra da estátua de Fedemeon fosse concluída o quanto antes, pois os devotos estão cobrando bastante. Em seguida, o presidente Marcos Nazário disse que não votou na matéria anterior, apenas expressou sua opinião. O presidente também cobrou a entrega da obra da estátua de Fedemeon. Em seguida, falou o vereador Jordiano de Souza. O vereador disse que era uma tristeza ver um vereador